lá do trono do meu pai, olhei pra o mundo. Não suportei, pois grande era o gemido dos remidos. Lá estarei. Direi, não chores mais, eu sou a paz. Não sofras mais, sou eu teu Deus, vem filho meu, eu sou teu pai. Choras por isto. Lá do trono do meu pai, olhei para o mundo. Não suportei, pois grande era o gemido dos remidos. Lá estarei. Direi, não chores mais, eu sou a paz. Não sofras mais, sou eu teu Deus, vem filho meu, eu sou teu pai. Mundo, que mundo é este? Mundo, não tem amor. Mundo, destrói os filhos. Destrói os pais, já não tem paz, choras por isto. Mundo, que mundo é este? Mundo, não tem amor. Choras por isto. Destrói os pais, já não tem paz. Choras por isto.